muitas destas medidas, deixem-me fazer, estão muito dirigidas à economia local, estão muito dirigidas para serem negócio e para o dinheiro serem ao livre do hospital. Isto também é um objetivo central de todas estas medidas, e vê-se também pelos subsídios que estamos aqui apoiando. Somos um executivo que tem uma sensibilidade social em relação aos problemas da sociedade e, sobretudo, àqueles que são mais desfavorecidos. Também acho que não há dúvidas nenhuma.